cidadãos, corações de plástico. Poeta não morreu, é notícia do Fantástico. Acha-me, mate-no, crime intergaláctico. Cuspiu na estatística e não quis ser matemático. Voo de bicicleta sobre o Oceano Atlântico. Andava de pistola, mas sabia ser romântico. Quântico, nossa dança é quente, mo. Tipo delinquente, pô. Bêbado, contente de control. Deus co-treino, vindo Jacob. E fui do cu, bem, hoje eu tô bem. Hey, Joe, aonde você vai com essa arma aí na mão? Enjoa, onde você vai com essa arma aí na mão? Enjoa, onde você vai com essa arma aí na mão? Enjoa, onde você vai com essa arma aí na mão? De marra, vivendo como playboy assaltante da barra. Naqueles pique que a garota louca se amarra. Uma longa e duas curtas, preto quadrada. Não toque na gaveta, minha caneta sagrada. Se isso for sobrebe, eu não bebo mais nada. Ou talvez até bebe e te mate por nada. O diabo vende cocaína e veste Prada. Ela disse cocaína, eu disse água. Eu te digo fogo, ela quer fogo, ela me afaga. Foda, essa vida é foda, ela é safada. Moda, mas que moda. Onde você vai com essa arma aí na mão? Angel, onde você vai com esse bagulho na mão? Hey Jack, hey Joe, onde você vai com essa droga aí na mão? Hey Joe, onde você vai com essa rosa aí na mão? Hey Joe, flow do complexo, PU, norte sul, eu anexo o duplex em bambu. Marihuana é sexo, XXX, chama-se action. Mil raps e nove com a suja, é Jackson. Tupac, carioca mesmo, X no sotaque. 4-4 assalto de palco, liguei pra SWAT. 4-4 asfalto da FAO, contrate a Biat. Dirigindo pela galáxia, uma Fiat. Exibindo meu vocabulário para TS. Quente pra caralho, meu vocabulário é piegas. Já fui camelô, tentei fazer facu no FIES. Exagerado, rugado, sempre rugado a tu PS. Eu, velho DV, insiste em chamar. Era de TV, nunca soube sangrar. E era roeira, roeira, ara. Onde você vai com esse mundo aí na mão? Aonde você vai com esse mundo aí na mão? Aonde você vai com essa arma aí na mão? Hey Jack, hey Joe, aonde você vai com essa arma aí na mão? Também quero ser PS com barra de malandro. E achando o maior. Também quero ser PS com barra de malandro. E achando o maior. PS com barra de malandro.